Repisa o rastro dos cascos que no corredor se estende. Parando a orelha olfateia, segue ao passo e sofrena. De barriqueira morena, d'algum ressojo de sanga. De barriqueira morena, d'algum ressojo de sanga. Um forasteiro coleira deu sinal à cachorrada. Traz a silhueta torada pela légua da distância. Oh, no renegue da pampa, e acolheram a lo largo. Oh, no renegue da pampa, que acolheram a lo largo. Me vi montado a cavalo, como que ontem recuerdo. Um forasteiro moreno chismeou assim um piazito, quando apiei despacito num buenas noite campeiro. Quando apiei despacito num buenas noite campeiro. Por certo, a libra prateada que alumbra as madrugadas escora e sabe o motivo desses de rastro esquecido, perambulando na vida sobre um olhar forasteiro. Igual, igual é o mundo de qualquer ser forasteiro. Sobra um olhar matreiro pra quem não tem parador. Nem tão pouco bebedor. Sobre o brilho do luzeiro, nem tão pouco bebedor. Sobre o brilho do luzeiro. Dei uma pausa no pelo que rasqueteava de um moro, pois escoltado a cachorro se arrima manso coleira no cancelão da mangueira. Ensaiando um abano no cancelão da mangueira. Ensaiando um abano.